Sideral 99719, chame Recife, frequência 125.1 e alterna 133.25. 251-3325. Aqui pelo pátio, volta no 95. Afirmo, via aquilo, pátio 3, chame para ingresso, pátio principal. Gol 1020, livre ILS, desça para 2.000 pés, o ajuste no 012, informe estabilizado. 1012, 2.000 pés, reportarei estabilizado. Gol 1020. Gol no 606, desça via para 3.000 pés, o ajuste no 012, pois 1012. Número 9. Estabilizado, vai para o gate 9180, sim, obrigado. Salvador é o trip 5344 da Alfa. Boa noite, trip 5344, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. 050, identificou, chegada Mari, 5344. Salvador, boa noite, voo 9714, transferência, sentido Alfa. Boa noite, voo 9714, identifique, chega da Mari, desça para o 060. Identificou, Mari 060, 74. Torre de Salvador, boa noite, Europa, Tiro 84. Zero 084, go ahead. Gate 10 in 5 to 10 minutes, fully ready for start and push to Madrid. Roger, ready for ATC clearance. Go ahead, please. Clear to Madrid, flight level 330 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Puka departure, Zipar transition. Takeoff from runway 10 left turn. Departure frequency 119.8, squawk 5072, read back. Read by level 330, upper 010 to Natal, then upper November 873, Puka departure, people transition, run 10 left turn, departure frequency 119.8, squawk 5072, read back. Read for. Read back correct, clear to push and start, call ready for taxi. Okay, clear for push, we should be ready in 5 minutes. Roger, report for ready for push and start. Call you back. Gol 1020. Gol 1020, completa final, torre 186, tem um bom posto. 186, bom trabalho. Gol no 606, desça para 2000, informe estabilizado. Vamos lá, estabilizado, descendo para 2000, gol no 606. Reportarei externo. Delta, estando embaixo travado, voo no 020. O 020, livre pouso na 10, vento 1110 graus com 7 nós, altímetro no 012. 012, 110 com 7, livre pouso no 0, voo 1020. Utilizando o ILS, tem a pista vista, o gol no 606. Gol no 606, completa final, torre 186, tomou pouso. Obrigado. Trip 5344, livre ILS, desça para 2000 pés, ajuste na 012, informe estabilizado. 2000, autorizado ILS, contrário estabilizado, 5344. Gol 1794, desça via para 2000 pés, ajuste 1012, informe estabilizar na final ILS. Gente, decidi até 2000, ajuste 1012, informe estabilizar, 74. Vai passar externo bastante travado, gol no 606. No 606, torre 186, tem algum posto? Obrigado, senhor. 2, Salvador, boa noite, o gol no 606, passando externo bastante travado. Boa noite, também 606, vento 1-0-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0-1-2, aguarde pista livre. Aguardado, pista livre. 1020, solo aos 48, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Kilo Pátio 3, chama para ingresso pátio principal. Alfa Kilo Pátio 3, chamarei para ingresso pátio principal, gol 1020. No 606, livre pouso no 10, vento no 00 graus com 9 nós. Livre pouso, gol no 606. Salvador, Europa 084, fully ready for boost, gate 10. 084, clear to push and start, call ready for taxi. Bye, Trip 5344, chame agora a torre, frequência 118, decimal V, até um bom pouso. 86, boa. Como 020, táxi via Pátio 3, Pátio Principal, portão número 3. Pátio 3, Principal, portão 3, bom, no nome é 01. Negativo, como 020, portão número 3. Afirmativo, foi entendido. Prossegue, Pátio 3 para posição 3, gol 1, Pátio Principal para posição 3, 1020. No 606, solo 51, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3, chama para ingresso, Pátio Principal. Alfa Kilo Pátio 3, chamará para o principal, 606. O trip 5344, tá passando externo, baixado, atrasado. 5344, livre pouso na 10, vento 110 graus com 11 nós, altímetro no 0, no 2. É, 24. O 606 vai ingressar no Pátio 3. Chama para ingresso no principal. Ah, chama nada para ingresso no principal. Meia, táxi via Pátio 3, Pátio Principal, Portão 612. Pátio Principal, Portão 612, 606. 5344, solo 55, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3, chama para ingresso, Pátio Principal. Alfa Kilo Pátio 3, portaria ingresso principal, 5344. Tá 3868, deixa eu. aqui na frequência da 9.9.5. Vai manter a posição antes do pátio principal, aguardando a aeronave que vai sair no táxi. Ok, mantém a posição antes do principal, 344. Localizador no 794. Vou no 794, chama agora a torre 186, até o meu posto. 186, obrigado, bom trabalho. Taxi via Juliet Alpha, report ready, holding short. Stay here, please, to be cut. H1012, taxi via Juliet and Alpha, report ready, holding short, runway 10. Okay, via Juliet Alpha, runway 10, call you back, approaching holding point. Europa 04, copy, QNH 1012. Sou Salvador, boa noite, gol no 7-4, estabilizado ILS X-ray. Boa noite no 7-4, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 1-0 nós, altímetro 1-0 no 2. Gente, pouso no 0-1-2, ajuste no 7-1-4. Salvador, boa noite, gol 1-8-0-5. 8-0-5, prossiga. Preciso da autorização de tráfego para Natal, disponível 410. Temos o 370 pré-aprovado, aceita? 370, confirma. Afirmo, 370. Você prossegue com a copa, gentileza. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 1-0, saída Puka, transição Zipá. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 1-1-9.8, aciona 5071, no coteja. Autorizado Natal no 370, via Zulu 1-0, saída pouco, transição bar, decolada da curva esquerda, 1-9.8, controle 5071, transponder, gol 1-8-0-5. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Camarada. Peço passagem do Europa, livre ingresso no pátio principal, 1-3 da remota. Principal 1-3, 344, passo passagem do Europa. Holding point, runway 10, Europa 084. Roger, Europa 084, after the traffic on final is fast, clear to line up and maintain runway 10. After the traffic on short final, Europa 084, clear to position and hold, Europa 084. 1-7-4, solo 01, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Kilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Sim, já mantém sua frequência, Alfa Kilo, pátio 3, chama para ingresso principal no 714. Alpha 084, clear to take off runway 10, wind 110 degrees with 8 knots. Clear for take off runway 10, Europa 084. Approach control Azul 4062, flight level 150, information Alpha. Azul 4062, Skok Dead, clear Mario arrival down to 2000 feet, Punit 1012. Canage 1012, 2000 Mario arrival, Azul 4062. Patrulha, boa noite, eu no 643 da Gol, 72X, 290, 160.